119, decimal 8. Correto, a porta pronta, puxa o sinal na parte 3. Tem a tomada do portal de sinal. Oi, Salva. Oi, confirma a autorização é com vocês também ou 1210? Afirma, nesta. Autorização de tráfego 513, sente da Zulu para Guarulhos. Sente, prepare a saída Sambu 1, aguarde copo. Guarda. LS, volume 246. 46, autorizado, final LS, Xenetor, Rio 98, decimal 9. Obrigado. Tony, boa noite, voo 12246, final. Voo 12246, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. E aguarde. Luna 246, avistado, pouso autorizado, pistão a zero. 130 graus, 07 nós. Livre pouso, não na zero. Luna 246. Tamo. Azul 2707, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000, autorizado LS, azul 2707. Google 1170, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 015. Número 3 na aproximação, Gol 1170. 3015, Gol 1170. Salvador, boa noite, Xenia 624, Xenia 624, Xenia 624, chegada Bom Med 1. Esse mantém o nível 050. Ajuste altímetro no 015. Número 5 na aproximação, Gol Xenia 624. Quem modulou foi o CNM 224? Afirmativo. Então, talvez no sequenciamento dele em Pabosa, o senhor fosse o número 1. Mas aqui na terminal, o senhor é o número 5. Sendo que 1 já está a 2 milhas da cabeceira, o número 2 está a 3 milhas para a duna, o número 3, 10 milhas para a duna. O número 4 a 36 milhas para a duna. E o senhor que está a 51 milhas para a duna. 178, acione identificação, chegada bom médio 1, desça via para o nível 060, ajuste 1015, número 62 para pouso, TAM 3178. Voo no 1170, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. Redução para 1.70 nós, gol no 1.70. 2000 autorizado LS, reduzindo, gol no 1.70. Azul 2707, autorizado sinal LS, chame a torre, frequência 1.8, décimo 9. 5, uma boa, 2707. 3 minutos, estamos aguardando. 6306. Gol no 246, na sala 44, libera a direita, via taxiway Eco. Mantenha na escuta, prossiga via Alfa. Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2. NM2 4, está autorizado agora 4.000 pés. Altímetro no 05. 4.000, qual é o melhor? 1.05. 3.178, desse mantém o nível 050 agora. 3.6, pode falar. Guarulhos, 360, via pêsula 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0 após a decolagem curva direita. Perfil de saída Sanvo 1, Lida Motiva. Acena 5424, controle 1-1-9, decimal 8. Autorizado nível 360, saída Sanvo 01, Motiva, transição Motiva. Decola da 10, primeira curva direita. Após a saída, fez o 10 até Taubaté, 5424, trânsito 1798, é o controle Salvador, para o 6303. Azul 42, 2707, pouso autorizado, pistão 0, ventuno 40 graus, 0 minas. Lili, pouso azul 2707. Oceano 6303, confirmando saída Sanvo 1. Positivo, Sanvo 1. Sim, está correto, chama pronto, portão 612. Chama pronto. Gol no 1.70, reduza para aproximação, chega à torre 1.895. Reduzindo, 1.895, 1170. Gol no 1170, boa noite, continue a aproximação, número 2 pousa, aguarde pista livre. Guarda. Boa noite, azul 2795, mantendo 180 com informação alfa. Azul 2795, aciona a identificação. Aí, gente, o azul 2795. Azul 2795, contato radar 73 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 180. Avó esconde, voe a prova de Bonf, 47 está chegando a Bonf, reporte no ideal descida, Azul 2795. Afirmativa, avó esconde, Bonf, repadará para descida, Azul 2795. Voo no 888, desça para 2000 pés, está autorizado no LS, reporte localizado e estabilizado. 888. Tá, 888. NM224, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015. 3.000 pés, 1.015, né, 224. Táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Gol Low 1170, pouso autorizado, pista na 0, vento no 30 graus, 079. Tá ligado, pouso na 1-0, vou no 1-7-0. Lima 224, reduz a velocidade para 210 noite. Tá batendo já, até que vai mal, né? 224. O 2707, via Juliette, portão 03. Bom, na 1170, no solo 50, liberei a direita, via Taxi Fox, mantenha-me escuta, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Fox Alfa, reporta antes da Juliette, 1170. LM224, reduza para 1709. 1709, LM224. O que precede está na sua posição 12 horas, a 6 milhas. Com inicialmente sudeste, já interceptando o localizador, passando 2806, um Boeing 737-800. É, individual contrato, 6224. Estabilizando o INS, gol no 88. 88, autorizado o sinal LS, chame a torre 1 no 895. 225, boa noite. Boa noite. 1224, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizado autorizado. Descendo para 2000 pés, autorizado LS, retrofeitando 06224. Boa noite, continua em pressionação, aguarde autorização de pouso. Gente, valeu. Delta via para 2000 pés, San 3 da 978. Autorizado 2000 pés, livre da restrição de altitude e impacto, são 3 anos de vida. Via Juliette, portão 7, gol 1170. Gol 1888, autorizado pouso, pista na 0, vento na 30 graus, 099. Livre pouso, gol 88, confirmado. acima, tá o vento ali. 13, 0 graus, 099. Estabilizou na NS Stream 6224. Stream 6224, complete final, chame torre 1 na noite, decimal 95. 295, 6224. Então, 3178, autorizado final ILS, informe estabilizado. Final estabilizado, 178. Controle de Salvador, azul 2795, mantendo 80, quando é a vista? Desce para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 ou no 5. No 0 ou no 5, descendo para 4 mil, azul 2795. Sono 888 no solo 55, libera para a taxa direita, via taxa Fox. Mantenha a minha escuta, prossiga via Alfa e reporta antes do jet. Gente, na escuta, via Alfa, antes da reporta antes do jet. Chanel 6224, autorizado pouso, pistão a zero, vento 1 a 40 graus, 1 a 09. Autorizado pouso, 1 a 0, Chanel 6224. Chanel 63, 1 a 3, portão 62, autorizado inicial pushback, reportar. Reportado por ataque, 63, 1 a 3. Não, 3305. 3305, autorizado Recife, nível 330, via Persona 7, decola da pistola 0, faz a decolagem curva esquerda, perfil de saída Pucajamo Aracaju, Luciana Transponder 5433, controle 119, decimal 8. Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 330 autorizado para Recife, veio para o Zulu no 7, decola 10, curva esquerda, aciona 5433, controle 198, Santa 3305. Correto, 3305, chame pronto. Chama. Correio Azul 2781, no 43 para posicionamento. Autorizado Azul 2781, no reporte táxi. Autorizado para posicionamento, irá informar para o táxi Azul 2781. O Xenem 224, solo 57, libera direita, mantém minha escuta, táxi autorizado via Alfa, reporta antes do bilhete. Alfa, antes do bilhete, na sua escuta, 6224. Salvador, Lutão 3178, estabilizado direto, baixado e travado. Gente, TAM 3178, avistado, pouso autorizado, pistão a zero, vento 1 a 30 graus, 079. Livre pouso, 1 a 0, TAM 3178. Gente, Gol 1888. Gente, mantenha a posição. Gol 1888. Ah, mantém. Previsão de parada, de box parada para 1838, com o POB de 1 no 48, 5 e 20, Galeão. Gente, o Xenemé 3 no 13, táxi e Apache Índia, ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 5. E Apache Índia, ponto de espera 18-3. Vai manter a frequência, né? 3-1-3. Salvador 3305 Atam, puxa, fundamento 05. Sim, estão 3305, aguarde. Aguardão, 3305. Estou no triplo 8 após o. Após o avião cautelizado, para seguir via Juliette, portão 8. É, após o avião, via Juliette para o 8. 8-2. Xenemé 224, via Juliette, portão 04. Juliette 04, Xenemé 224. TAM 3178, sala 01, liberou via Fox, mantenha me escuta, prossiga via Alfa, reportante da Juliette. Alfa. Está na posição bom, senhor ajuda aí. 795. Corre Salvador, o Azul 2781 com o POB 450330 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Para 2000, repatriado estabilizado, mas foi o Azul 2795. Bom ajuste altímetro no 015. No 015, correção o whisky. Paciente com autorizado ataque, pátio Índia, ajuste no 05, atenta, aeronave da Bianca, ingressando no pátio. Na 63-13, autorizado Anéria de colapso, estando a zero, vento no 50 graus, 08 mais. Anéria de cola, 190, Ascendente está 3178, via Juliette, portão 6. Está 3305 na escuta. 3305. Ok, pode a companhia liberar e da guarda, o mesmo está prosseguindo para o portão 612. Autorizado nessa inicial pushback, portão 5 é após táxi. Seja após passagem do guarda da companhia, livre push da 3305. Passo com ponto espera e pronto, o azul 2781. Sente azul 2781, ali e mantém, pista no zero. Autorizado e alinhado e mantém, azul 2781. Oxenema é 3-1-3, decolada 05, chame o controle Salvador 1-1-9, décima 8. 9-8, grato, muito boa, 6-3-1-3. Controle Salvador, boa noite, Oxenema 63, boa 3, decola. Oxenema 3-1-3, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1 para nível 360. Sambo 1 para o 360, Oxenema 63, boa 3. Azul 2781, decolagem autorizada, pistão 0, vento 130 graus, 089. Decolagem autorizada, azul 2781. Estabilizado no ILS, azul 2795. 2795, 2118, decimal 95, concluído. 2895, azul 2897. Oi, Salvador, muito boa noite, azul 2795, estabilizado no ILS. Azul 2795, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando 2795. Azul 2781, decolada 08, chame controle 1-1-9, decimal 8. Consegue controle 1-9-8, boa. Boa no 723, acione identificação, chegada bom, desça via para 4.000 pés. Ajuste o altímetro no 0-5. Controle de Xené 6313, poderia voar ponte, mas é presente. Mantenha o perfil da saída São Bruno, 6313. Vai manter, 6313. Controle Salvador, Cordial, boa noite, Azul 2781. 781, boa noite, contato radar, suba via, saída Arbo 1, para o nível 160. Via Arbo 1, 160 autorizado, Azul 2781. 3305 da Santa, táxi, o meio de 1623, a turma de 3 horas e 40, alternativa São Gonçalo. Entendi, 3305, táxi em frente, segunda direita, via Taxi Índia, ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 5. 15, frente, Índia, ponto de espera, será pronto, zona 3305. Boa noite, Gol 970, acione a identificação. Terça via, chegada bom médio 1 para o nível 050, ajuste altímetro no 0 ou no 5. Bom médio 1 para 5 mil pés. Gol 1970, ajuste. Salvador, boa noite, Azul 5001, Cente Alfa 3401, Cente Azul 5001, prepara a saída, São Zoom 1 e Guard Cop. Salvador, 36 de ativação, pronto, pode esperar. Tá 3305, autorizando a linha e manter pistona 0. Ali mantém 10, 3305 da Azul 2795, follow zona 2, libera a próxima direita. Táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3, posição 4 Lima. Porra, bot, boa, 024, boa noite. Azul 2795, follow zona 2. Táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 4 Lima. Sente livrando na frequência Alfa, Kilo, Pat 3, 4 Lima, do 2795. Tan 3305, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1 no 30 graus, 079. Ali decola, dando 0, Tan 3305. Portugal 024, go ahead. Which airside TV should we expect in Portugal 024? Understand, check the frequency, Portugal 024. We request departure, Portugal 024. Okay, send it back for cost, Portugal 024. Anyway. Nem é 13 no 3, chama centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, alterna 251, Xané 63, 13, graças, muito boa. Valeu. Controle Azul 2781. Prossiga. É possível voar direto Vitória da Conquista? Mantenha a saída Arbor 1 e aguarde. Já mantenha a saída na sua escuta, Azul 2781. Presente, voa Elefa, o 2781. Está autorizado voar Elefa, Azul 2781. No 723, desça para 2000 pés, autorizado o sinal LS e aporte localizador. Voa no 723. 2000, chamará o localizador, voa no 723. Azul 5001, no cópia. Autorizando Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição Mótiva. Via Perdomo 1-0, Taubaté. Transponder 5441, controle Salvador 119, destino 8. Aprovado Guarulhos, nível 340, controle minha rota, decola da 1-0, Mótiva, Perdomo 1-0, até Taubaté. 5441, Regimento correto, relógio pronto para feedback assinamento. Portugal 024, Salvador Tower. 024, go ahead. I will have your flight plan in my system at 0125. Please stand by when I have it, I'll call you for a copy. Obrigado, é posso fazer tudo. No 723, confirme a proa que está mantendo. Estamos na proa de cima, pequena correção de informação para mexer no mesmo. Ah, ok, certo. Mas já voltamos. Chinei 6224, boa noite, autorizando Aracaju, nível 190. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, perfil da subida Conde. Transponder 5443, controle Salvador 119, décima 8. Autorizado 190, para Aracaju, decola 1-0, curva à esquerda, na pista da subida Conde. Transponder 5443, controle Salvador 119, décima 8, para Aracaju, 224. Na 6224, protegimento correto, pronto para pushback e treinamento. E a plaza apresenta a posição Duna, o Golvo no 723. Curva esquerda, veio para o 190, esquerda 190, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Positivo, 190, aguardando. Gol, 1970, desça para 3000 pés. Oi. Position 015. 13 no pés, 15, vai até agora. Possível voar Aracaju da presente da 3305? Mantenha a saída, guarde coordenação, 3305. Ainda se escuta, 3305. É uma formação ali, logo depois de Jamo, no máximo aí mais 20 milhas vai necessitar um desvio. Whisky Yankee uniforme, acione identificação, chegada a bom médio 1, desça aí, mantenha nível de voo 050, ajuste altímetro no 015. Voo 970, reduz a velocidade para 2009, voo 970. Reduzindo, 970. Tá, 3305, Recife autoriza Romeo Fox 018. Ok, da presente então, Romeu Fox 018, muito obrigado, Santa 3305. Azul 2781, voe direto Vitória da Conquista. Autorizado voar direto Vitória da Conquista, Azul 2781. Deixando o localizador que é a pista vista, voo 1723. 723, autorizado, sinal LS, Gêmea Torre Salvador, frequência 1895. 1895, obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, voo 1723, próximo ao marcador externo, aproximação final, pista 10. Ouro 723, boa noite, fuso autorizado, pista 0, vento 140 graus, 06 da noite. Tenente Lisiposo, gol 1723. Recife, frequência 128. Décima 8, alterne 126, décima 0. 2781, azul 2781. Chame Recife, frequência 1288, alterne 160. Boa noite. Recife 1288, 260, azul 2781. 70, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, lança zero. Estabilizado, 970. 970, chama a torre, 198-95, sou autorizado, final de 18, decimal? 95. 95, obrigado. Torre Salvador, boa noite, voa 970, estabilizado, final da 10. Com 1970, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Pode. Uno 723, sol aos 26, libera direita, táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 1 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, 1 Lima, gol, Uno 723. Com Uno 970, pouso autorizado, pressiona 0, vento 1, 40 graus, 05 nós. Vive pouso, 970. M2-2, acione identificação, chegada a Bomed 1, desça e mantém o nível de voo 050, altímetro 10. Mantém o perfil da chegada a Bomed 1, acione M2-2. Papatango Whisky Uniform. Whisky Yankee Uniforme, desça para 2.000 pés, autorizado o CNLS, aporte localizador estabilizado, ajuste altímetro no 012. Confirmando ajuste, senhor? 1015. Ajustado no 015, descendo para 2.000 pés ajustado, e reportará estabilizado no sinal do localizador Whisky Yankee Uniforme. Uno 970, solo aos 29, libere a próxima direita. Táxi nessa frequência via Alfa, Juliette, remonta 13. Liberar na próxima direita, vai ficar na percurso Alfa, Juliette, até 13. 970, obrigado. Legal, 024, copy. Affirma, cubre o aeroporto, chegou a 024. To Lisboa, flight level 350. Take off runway 10, left turn, Momo, departure, Dilube transition via Upper 44, then according pipeline route. Squawk 5453, Salvador departure control 119.8. Copy, Flight level 350, running on your left of departure, Roman with a loop, and Loop Cock 5453, and departure frequency 109 decimal light, approach for 0-4. Vertigo 0-4 is correct, coming ready for pushback and set up. Loop Cock, approach for 0-4. Tower Portugal 024. Go ahead. We are unable to comply with the constraints at 15 miles Salvador, flight level 110. Go Vertigo 024, stand by. Obrigado. Uniforme, localizador? Estabilizar localizador, senhor. Nossa intenção é cancelar a partida presente e prosseguir para a base pela direita 17. Sim, mantenha o ILS para modificação. Chame a torre 18 decimal 95 para prosseguir para o final da 17. Isque aqui, uniforme. Uniforme, passando para a torre 118.95, senhor. Oi, Salvador, boa noite. Isque aqui, uniforme. Pacífico Uniforme, boa noite, confirma intenções. Cancelando a partida presente, curvando à esquerda, a base pela direita da 17, isso que é que ele faz. Regras modificadas agora aos 33. Autorizado a abandonar a final da 17, reporte final da pista, correção. Autorizado a abandonar a final 10, reporte final da pista 17. Reportando a final da 17, o isso que é que ele faz. Salvador, o Chanel 224, ponte número 4 para o funcionamento. Ponte 4 autorizado, pushback acionamento, Channel 6224, chame pronto para o táxi. Aqui é o 6224. 3600, acione identificação, terça via, chegada ao médio 1 para nível de voo 050. Ajuste altímetro no 0 ou no 5. Chamei 2 e desça para 4 mil pés. O ajuste permanece no 015. Azul 2534, aciona a identificação, chegada por médio 1, dessa via para nível de voo 0620, altímetro no 05. Xane 6212, confirme se está efetuando algum tipo de desvio. Ok, estou observando aqui no equipamento, está 2 milhas à esquerda do perfil da chegada do médio. Consciente, está com o trem baixo, checado, completamente visual, o esquema que ele faz. Portugal 024 confirma, are you able to maintain 3,000 feet until 25 miles from Salvador? Negative, abort, so 024. Okay, so you come ready for taxi and at holding point we will coordinate your SIZ. Copy, abort, so 024. Afirma solo 36, confirma o pátio. Repasse livrando a pista. Desde dessa para 2000 pés, autorizado sinal LS, ponte localizador 6212. Autorizado Maceió, nível 350. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida curta, transição Aracaju, Vipers 117. Transponder 5451, controle 119.8. Autorizado Maceió, nível 350, decola da 10, curva à esquerda, na ponta Aracaju, transponder 5451 e o controle 198. Voo 1134. O Nuno 34 correto, pronto para feedback e acionamento. Salvador, muito boa noite, azul. Já 3600, está autorizado nível. Está autorizado 4 mil pés, com ajuste no 05. 4 mil pés, 1.500.